Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição de Edição aqui na Rádio Antena Web. Segunda-feira, dia 5 de novembro de 2012, estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico que é o vosso. Exatamente, o vosso Edição. Hoje vamos ter novamente álbum de destaque, mas por agora quero-vos deixar com músicas que vão chegando por cá. Vamos trazer aqui alguns artistas, alguns têm músicas mais recentes, outros músicas mais antigas. Por exemplo, Jorge Guerreiro vai-nos trazer o tema Quero-te ao pé de mim. É uma música que, se calhar para alguns ouvintes não é muito conhecida, mas para outros já vai sendo. Jorge Guerreiro, que participou no festival RTP da Canção, ano de 2010, foi um dos finalistas, não venceu, mas esteve lá nas 12 mais do festival RTP da Canção, onde tiveram nomes como, por exemplo, Cláudia Isabel, Vanessa Silva e também Catarina Pereira. Escusar-se a dizer quem ou foi a Filipe Azevedo. Vamos ficar então com este tema de Jorge Guerreiro. Também nós temos Ricardo Martins. Enfim, estava aqui tentando lembrar todos os nomes que por lá passaram, mas agora é assim um bocadinho complicado. Bom, foram muitos. Nós vamos ficar por cá com este tema de Jorge Guerreiro. Chama-se Quero-te ao pé de mim. Já agora, a segunda música chama-se Escada sem Corrimão e é do vocalista dos Pontos Negros, Jonatas Pires. Vamos também ficar com duas recordações. Marisa Mota traz-nos do álbum Sonho, Eu Avisei. E os Singer Tips trazem-nos do álbum 2, o tema Wild Nights. Ou Wild Nights. São as próximas 4 que vamos ouvir, ou as primeiras 4, desta edição do nosso Edição. És o meu prazer. Tu és o meu prazer. Fica ao pé de mim, fica ao pé de mim. Tenho medo de te perder. Tua maneira de amar dá-me vida, satisfaz. Estando longe ou perto, dá-me tudo, dá-me paz. Assim não há coração que aguente com este desejo de seguir em frente. Quero-te ao pé de mim, quero-te ao pé de mim. Tu és o meu prazer. Fica ao pé de mim, fica ao pé de mim. Tenho medo de te perder. És o meu prazer. Medo de te perder. Minha loucura, em cada beijo teu, embriago-me com ternura. Assim não há coração que aguente com este desejo de seguir em frente. Quero-te ao pé de mim, quero-te ao pé de mim. Tu és o meu prazer. Fica ao pé de mim, fica ao pé de mim. Tenho medo de te perder. És o meu prazer. Medo de te perder. És o meu prazer. Medo de te perder. Quero-te ao pé de mim. Quero-te ao pé de mim. Tu és o meu prazer. Fica ao pé de mim, fica ao pé de mim. Tenho medo de te perder. Quero-te ao pé de mim, quero-te ao pé de mim. Tu és o meu prazer. Fica ao pé de mim, fica ao pé de mim. Tenho medo de te perder.

São artistas que ou já passaram pelo tempo de antena, ou vão conversando connosco e vão-nos trazendo então as suas novidades. Enfim, há muito para conferir nestas edições de edição. E as próximas quatro músicas são mesmo um exemplo disso. Vamos recordar aqui Patrícia Alves com Miquel e Alexandre Faria, que terá um álbum para breve, com Alegria e Tristeza no Coração. Por ouvir também outras duas músicas, já esta terceira de 2012, a quarta é de 2011. Terceira é de Rui Bandeira com a sua filha, Bárbara Bandeira. Eles vão cantar o tema Tu Fazes Parte de Mim. Já Susana Félix vai cantar o tema Bem-vindo. Daqui a pouco vamos falar-lhe sobre o destaque do álbum, ou seja, o álbum da semana, nesta edição do Edição. Sorriso.

sem fim também meia final. Traz-me a paz que eu ando a perder. Olha para mim, bem-vindo a tudo que é meu. Que o melhor dos nossos mundos é tão pouco afinal. Estou de fileira à minha urgência. Já não há mais paciência. Sem fim, também meia final. Chega tempo de me adormecer. Conta-me a história do bandido. Que a alma não sente o perigo. Faz-me crer que o mundo é. E aqui estamos, ora, o álbum da semana, é verdade, o álbum da semana que só por acaso é de uma artista que nós também apoiamos, a Maria Teresa. O tema foi lançado pela Editora Espacial e, aliás, o tema, o disco foi lançado pela Editora Espacial e promete fazer sucesso, aliás, já vai fazendo algum. Este tema da cantora que vive entre Portugal e França e que nos traz Faltam-me as Palavras, faixa número 1 deste disco. After Summer, faixa número 2 deste álbum, e Não Consigo, a faixa número 10 de um disco que tem 12 faixas e dá pelo nome de Faltam-me as Palavras. A cantora canta geralmente em português, é uma cantora de música ligeira nacional, mas também tem este tema After Summer, depois do verão, em inglês. É o único, mas enfim, há um álbum com algumas sonoridades que certamente com algumas irão de identificar. Porque, enfim, é da música popular portuguesa. Mas, não assim, a Maria Teresa tenta aqui inovar. Este Não Consigo é um exemplo disso. Em termos instrumentais, é um exemplo disso. Vamos ouvir, então, estes três temas. Recordo, Faltam-me as Palavras. Tema que também dá nome ao álbum, ou seja, uma faixa título. Também a música After Summer. E, por fim, a faixa número 10, Não Consigo. O disco já está à venda. Thank you.

para ti, os meus olhos dizem sim, mas eu não sei do teu olhar. Would you stay with me tomorrow? Would you sing to me this love song today? Do you think you'd feel no sorrow? Ficar tudo igual, um e um não são dois, mas eu volto a chamar, deixo o amor no ar e gravo a minha dor, não consigo viver sem ti, nem consigo voltar. Ficar tudo igual, um e um não são dois, mas eu volto a chamar, deixo o amor no ar e gravo a minha dor, não consigo viver sem ti, nem consigo voltar. Amar, só liguei pra dizer, estou está, este tema da Maria Teresa, uma cantora tendencialmente romântica, como aliás aqui podemos comprovar. E é então uma nova voz no mundo da música portuguesa. Vamos ficar para as despedidas com mais um tema. Sim, é verdade, já chegamos às despedidas Eu gostava que partilhassem uma, ou que dessem uma atenção especial a esta música. Eles também já passaram por aqui, é um facto, os Clã. E vamos hoje aqui trazer uma música que tem o nome de Sexto Andar. O tema é conhecido, mas esta música tem uma mensagem muito forte que eu gostava que vocês também a sentissem. Eu despeço-me com este Sexto Andar. A música é dos Clã. Fique bem, uma boa noite e até à próxima semana. A canção passou no rádio e quando o seu sentido se parecia apagar, nos ponteiros do relógio encontrou num sexto andar alguém que julgou que era para si em particular, que a canção estava a falar. Onda do ar, ninguém soube que ela deu o que ninguém estava lá para dar. Um sopro, um calafrio, raio de sol no refrão, um nexo enchendo o vazio. Tudo isso veio numa simples canção. Passou no rádio.